Eu trouxe estes gráficos, nós temos aqui o primeiro gráfico, porque é importantíssimo que você entenda estas questões destes gráficos que eu vou explicar. Por isso eu estou dando o nome de prioridade número um. Eu tenho ouvido, eu tenho acompanhado a história, a vida de muita gente. E não há nenhuma pessoa, por mais que os problemas, as questões, as lutas sejam diferentes, não há nenhuma pessoa que não precise começar pelo entendimento destas coisas aqui. Então nós temos este primeiro gráfico, o gráfico número um, onde nós temos no círculo vermelho o indivíduo, o ser humano. Coloque você, seu nome, sua vida. Nós temos acima de nós e como domínio máximo sobre a nossa vida o mundo espiritual. É exatamente o que Paulo vem nos ensinando e acabamos de explanar. O homem pode conhecer todas as coisas da dimensão do homem, mas o que controla, o que governa, o que dirige a vida de um homem é o mundo espiritual. O empresário, quando está falido, ele vai no centro espírita pedir um passe, fazer uma macumba, para pedir um arrego, uma ajuda a entidades do outro mundo. Ou o empresário, quando está muito bem sucedido, ele também costuma ter um guru, um numerologista, um pai de santo, a quem ele oferece algumas coisas e que lhe dá uma falsa direção e vai prosperando. Na hora da morte, na hora da enfermidade, as pessoas buscam o mundo espiritual. Mesmo que só entendam das coisas físicas, mesmo que enquanto tudo está bem, ele diga que não tem nada a ver, não é assim, é fanatismo, não tem nada de crente, não tem nada de Deus, isso aqui é coisa nossa, vamos resolver aqui no tapa, mas não tem. A pessoa, na hora do aperto, sempre recorre ao mundo espiritual, porque o que está acima de nós é o mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais. O mundo espiritual, se não for governado por Deus, é um mundo espiritual governado por Satanás, e não existe meio termo. Em toda a Bíblia nós aprendemos, ou temos o império das trevas, ou temos o reino de Deus. Em tudo, na sociedade, na humanidade, na política, na ciência, na história, nos relacionamentos, no comércio, no governo, em tudo, ou Deus está no controle ou o diabo está no controle. O mundo espiritual é real e é o que governa a nossa vida, porque somos seres espirituais. E se alguém não tem uma experiência pessoal com Jesus, o seu espírito está morto para Deus. Não o espírito, falando da vida, mas o espírito, lugar onde Deus vem e tem comunhão com o homem. A essência do ser é um espírito morto para Deus. Foi isso que Deus disse a Adão e Eva: no dia em que comeres desta árvore, deste fruto, morrereis. O diabo disse: não vai nada disso, vocês vão só conhecer o do bem e do mal. E realmente eles comeram, não morreram fisicamente e continuaram a sua vida, mas morreram espiritualmente. Por isso, todo ser humano, descendente de Adão e Eva, como somos, nasce em pecado. É a grande questão de todas as religiões, a questão do pecado original. Nascemos em pecado, por causa da semente do pecado dentro de nós. Então, o mundo espiritual, acima de nós, já encontra em nós um espírito morto. Por mais impactante que seja a ilustração, é a única que podemos usar. Algo morto, deixado no meio do caminho, só atrai abutres, vermes, bactéria, podridão e mais morte. Alguém que tem o espírito morto para Deus atrai o mundo espiritual da maldade, da morte, da destruição. E aí nós vamos vendo por que é que as pessoas, mesmo embelezadas, mesmo cheia de muito glamour, mesmo cheia de sonhos e projetos, estão sempre envolvidas em destruição, em amargura, em angústia, em ódio, em guerras, em conflitos, em perdas, em fracassos. Porque um espírito sem o Espírito de Deus é um espírito morto e atrai o mundo espiritual das trevas, da morte. Então começa a acontecer desde criança tudo o que vem do império das trevas sobre aquela vida. E ele não consegue ver, ela não consegue ver. O mundo espiritual acima do indivíduo é um mundo espiritual dominado por Satanás por causa de um espírito morto. Logo após o mundo, nós temos a família. Logo após o mundo espiritual, nós temos a família. Por que que vem a família? Quando nós somos gerados no ventre da mãe, nós somos um espírito de vida criado por Deus e que vai tomar forma física no ventre da mãe. E o primeiro contato deste espírito vivo é com o corpo da mãe. Família, por causa do sêmen do pai, família, e chega, vem a luz, nasce por causa de família, e por mais que tenha problemas de família, ou que tenha sido rejeitado, ou que tenha nascido como indigente, ou como alguém abandonado, ele envolve com família, ele vai precisar ser cuidado, este ser vai ser cuidado por alguém, que seja uma mãe emprestada, vai ser a mãe, que seja um pai emprestado, vai ser o pai, que sejam os amigos ali à volta, vão ser os irmãos, ele vai crescer em algum tipo de família. Então, colado no mundo espiritual, nós temos família. A primeira instância afetada pelo mundo espiritual que está acima de nós, se chama família. Nascemos e já nascemos com a semente do pecado e nascemos num ambiente de família que está afetado por esse mundo espiritual dominado pelas trevas, e se esse ambiente de família não for alterado, uma criancinha que nasceu pura, embora nasceu com a semente do pecado, nasceu sem pecados. São duas coisas distintas. Ela nasce pura, mas a partir do momento que começa a ter consciência, razão, ela começa a ser responsável pelos seus atos. Quanto mais o ambiente familiar for afetado pelo mundo espiritual das trevas, mais pecados ela vai cometendo, porque ela não conhece nada de Deus, ela não conhece nada da palavra de Deus. Então cresce num ambiente pai, mãe, irmãos, parentes, cheio de briga, de problemas, de ódio, de rancor, de maldições, de repetição dos mesmos erros, de repetição dos mesmos problemas, porque há um mundo espiritual acima afetando a tudo e a todos. Obviamente que alguém nesta circunstância tem a sua alma instantaneamente afetada e desde criança vai tendo a sua alma ferida. Muitas vezes no período intrauterino, a criança ouve as vozes. O feto, o primeiro sentido a ser desenvolvido no feto é a audição. E a criança, o feto, melhor dizendo, o feto escuta a voz da mãe, os sons da mãe, o batido do coração da mãe, todas as coisas. Contato com família, começa a perceber o ambiente à volta, e se é um ambiente dominado pelo mundo espiritual das trevas, vai receber ministrações das trevas, desde o momento intrauterino. A alma vai sendo ferida, já nasce uma criança irritada, já nasce uma criança cheia de problemas, já nasce uma criança impaciente, e os primeiros meses são meses para um silêncio, uma paz, uma música suave, para que a criança desenvolva um cérebro tranquilo, os neurônios desenvolvam as sinapses, as conexões nervosas corretas, adequadas para um comportamento, uma personalidade, reações, atitudes corretas, tranquilas, harmoniosas, mas o ambiente já é terrivelmente conturbado desde o momento da gestação. Então, quando ela vem para a terra, quando a mãe dá à luz a criança, continua tendo a sua alma afetada por palavras, por agressões, por sentimentos, por empurrões, por rejeições, por tantas atitudes, tantos acidentes, incidentes, episódios ao seu redor, que a sua alma vai sendo se tornando uma alma ferida. Ela se alegra porque passou no vestibular, porque comprou um carro, porque comprou um apartamento, porque casou, mas a alma ferida está lá, sem ter sido curada. Ela se alegra porque tem amigos, vai para festa, vai para farra, tem dinheiro, não tem, ou vai para férias, ou não importa. Ela vai superando, escondendo a sua alma ferida com um mundo de atrativos, de entretenimentos, de paliativos que nós temos à nossa volta. Mas a alma ferida está lá. Não tem jeito. Esse indivíduo, ele tem à sua volta amigos, casamento, pensamentos, temores, complexos, finanças, reações, conquistas, realizações, dificuldades, frustrações, tem defeitos, tem o seu caráter, tem atitudes e um mundo de outras características que nós podemos colocar aqui agregados ao indivíduo, que fazem parte da sua vida diária, das suas circunstâncias, dos seus relacionamentos. E o que acontece é que todos esses elementos que estão aqui à volta do indivíduo, eles acabam sendo tão tumultuados quanto é o mundo espiritual, a família e a alma. Acontece que as pessoas caminham nesta terra tentando resolver estes problemas periféricos, os amigos, o casamento, os pensamentos, os temores, os complexos, as finanças, as reações, as conquistas, as realizações, as dificuldades, as frustrações, os defeitos, o caráter, as atitudes e muitos outros elementos ou características que fazem parte do nosso dia a dia. Passam uma vida tentando resolver isso. Roubam tentando resolver isso, matam tentando resolver isso, ou vão ao psicólogo tentando resolver isso, fazem terapia tentando resolver isso, ganham dinheiro tentando resolver isso, casam tentando resolver isso, desfazem o casamento tentando resolver isso, mas o indivíduo, que é o ser espiritual, continua dominado por um mundo espiritual maligno. No meio de uma família toda destruída e com uma alma completamente ferida. Mas a vida não para. Mesmo que ele não consiga resolver esses problemas periféricos, ele vai gerar uma outra família e vem uma segunda geração. Tem filho, tem relacionamentos, tem uma nova família sendo formada e agora uma nova família que traz como herança o mesmo mundo espiritual dominado pelas trevas, que traz como herança o mesmo indivíduo, as mesmas características, inclusive geneticamente falando. Os mesmos problemas, as mesmas tendências de enfermidade, de vício, de mania, de desvios do caráter, os mesmos. Então vamos ter uma segunda geração com os mesmos problemas da primeira, e muitas vezes ampliados, porque em momento algum houve cura. E uma alma ferida vai gerar outra alma ferida. E novamente temos filhos que têm amigos, casamento, pensamentos, temores, complexos, finanças, reações, conquistas, realizações, dificuldades, frustrações, defeitos, caráter, atitudes e qualquer outra característica periférica à vida humana que podemos nomear aqui, terão também deturpados, corrompidos, cheios de problemas, afetados pelo mundo espiritual para matar, roubar e destruir o indivíduo. E por aí vai geração após geração. Até mesmo dentro da religião ou da religiosidade, até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro do que muitos chamam de curso de cura interior ou de libertação, muitas vezes só é abordado estes problemas periféricos. Muitas vezes, no aconselhamento pastoral, no aconselhamento religioso, no aconselhamento de amizades, na busca em seitas, em religiões, em alternativas, o alvo é tentar resolver estas questões periféricas. E nunca serão resolvidas. Temporariamente pode ser até encontrado alguns paliativos, mas não serão resolvidos enquanto não for resolvido o indivíduo, o ser espiritual.